370, gol 600. Salvador, passarinho 2230, tá acionado, COPAB de 3 Unas, 3 Autonomia, alternativa Salvador, pronto para o TAC. Passarinho 230, repito, dados na frente ali, a transmissão foi ininteligível. Tá acionado com o POB de 3 Unas, 3 de Autonomia, alternativa Salvador, pronto para o TAC. Agora sim, eu passarei do 2230, clareza 5. Está autorizado seu táxi via pátio principal, após Juliette Alfa e próxima Golf. Ponte para dar 28, vai chamar a torre 1-8, decimal 6-12. Ajuste 1-0-1-2, deu um voo, boa tarde. Quente, prossegue táxi pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera da Golf, 18-6. Muito obrigado, até a volta. Tower Avianca 6320. Boa tarde, on final runway 28. Oh, Bianca 6320, continue approach, reporting runway inside. We have the runway inside. Runway 394, decolou de Salvador aos 1-2. Chama agora o controle 1-9-35, bom voo. Olá, 35, boa tarde, Bianca. 600 Proa 350 com 15 milhas, está a formação. Precisa desvio, gol no 600. 600. Patrulhe Salvador, gol na 394, boa tarde, decolando a sua escuta. Para o cancelamento, contatante Diego Fidelta. Gol no 394, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 360 na saída agora. 360 na saída agora. Zona 394. You said the last 90 meters? Okay, last 90 meters. Runway 28 is closed. Okay, roger. Zona 333, visual com a Fokker 100, final da pista 1-0. Visual, Zona 333. O todo do tráfico está autorizado a linha e manter cabeceira 28, gol no 333. Ciente, gol no 333. 5-4-4, equipe. 33, aqui não é um Fokker não, é um Airbus. Avisou com as luzes, gol no 333. 685-924. Grato, 524, linha de voo 1-5-0, reporte definida. Sonando para o 0-1-6-0-0. Gente, chama agora Recife na frequência 1-2-685, alterna 1-2-545, gol no 6-0-0. 5-5-4-5, obrigado, boa tarde. Viaja 489, 3 horas e 50, autonomia, alterna Salvador, POB 68. Strip 589, táxi via pátio e vai manter a posição na Lima, onde vai chamar a torre 1-8, decimal 6-12. Ajuste 1-0-1-2, tem uma boa tarde. Táxi Terra, táxi Lima, mantém posição, chama a torre 1186, trip 5489, obrigado, boa tarde. Atendimento, vai descer para 2 mil pés, está descendo aqui para 2 mil pés o 2733. Sobre Vera Cruz. Sério, 2733, solicita o procedimento? Adelecido, vai realizar treinamento para informação, vamos descer então para 2 mil pés aqui sobre Vera Cruz, ok? Gente, o funcionário do 73, esteja atento aí a esse setor, possível estrago sem contato bilateral com os controles, mantendo a frequência, o funcionário do 733. 2733. on the ground entity 16, turn left and contact the ground 121.9. Okay, turn 19 via Charlie, Avianca 6320. Salvador, objeto 6721, lá remota 12, posicionamento na posição e posterior pushback. Luna 394. 388, alterna 13. Alterna 133, decimal 25. 3325, boa tarde. Boa. Ah, positivo, pode prosseguir táxi Lima, Mike, retorno na Quebec, tá ingresso na 17, trip 5489. Boa tarde, Quebec 5489. Avianca 6320, boa tarde, leaving the runway by Charlie to meet 1. Hey, good afternoon, Avianca 6320, approval taxi via India, gate 01. Okay, from 1 to gate 1, Avianca 6320. Assistindo a aeronave da Gol, esse 737 a Lima tem. Qual 737 a Lima tem, piso 28, tá 3661. Trip 5489, Quebec, para ingressar na aula 7. Oi, ingressar na pista, reportar pronto para decolagem na cabeceira, Trip 5489. Gente, ingressa, reportarei alinhado na aula 7, 5489. Salvador, objeto 6721, remota 12 para pushback. Autorizado, objeto 6721, chame táxi. Chama na táxi 6721. Chama 333, decolou 19, chama controle 19935. Ano 35. Controle, gol 1333. Gol 1333, contato radar na decolagem, vigilância, mantém nível 360 no perfil da saída agora. Vigilância na sua escuta. O nível solicitado. Então será coordenado, Serra November Victor, aguarde autorização. Aliado no 7, pronto. Número 3, sua decolagem, mantenha a guarda, trip 5489. Mantém posição 5489. Direita após a decolagem, na saída Aron, transição Melim, transponder 5036 e a frequência do controle 119 decimal 35. Alfa 3192, cruzando Maceió, nível 250, dia 358, até Orago, após direto, pista 22, curva direita na Aron Merim, 5036 e o controle 10935. Alfa 3192, chame pronto, pushback acionamento, ajuste 10012. Vente 10012. Área 2230, ponto espera da 28, pronto. Chega, aguarde, vai, tem um trip aqui na vai decolar 17, antes do aeronave, certo? Depois vai ser a sua, por enquanto mantém a ponto espera, tá saindo 2230. Ciente, mantém a ponto espera, 2230. Tá 3661. Controle Salvador, tá 3661 no perfil da Golia, Val, passa 2200. 2254 Recife. 220. Autorizado a sessão 220, tá 3661. Vou no 333, chame Recife agora na frequência 288, alterno 3325. 288, obrigado, até a próxima. Próxima Golf vai chamar a torre 118, decimal 612. Ajuste 10012, tem um bom voo, boa tarde. Prático, principal de Jete Alfa, próxima Golf, torre 186, 1012, obrigado, bom serviço, boa tarde. Suba ao nível de voo 360 após erval pro de Sagai. 200 graus com 10 voz, trip 5489. Iniciando 5489. Passarei do 230, ali mantém. Ali mantém, 2230. Paulo, tá 3192, pronto para pushback de acionamento na remota 06. Voo no 675, desse nível de voo 370. Bate 3? Afirmativo, bate 3. Tá 392? Pode, 300. Gente, tá autorizado então, pushback acionamento, chame táxi, tá 3192. Autorizado, tá 3192. Juliette, Bravo, Delta, controle. Tranquilo, acessando para o 090, para a prosseguida de esquerda. Juliette, Bravo, Delta, para a descida. A chegada é a Acari, aguarde LS Zulu para a pista 28, ajuste 10012, desça e mantenha inicialmente o nível 08060. Juliette Bravo Delta. 060, aguardando as instruções, Juliette Bravo Delta. Chegada Acari, na chegada Acari para a pista 28, Juliette Bravo Delta. Controle, salve 2733. Prossiga. Pessoal, está abandonando Veracruz. Solicita coordenações para a realização de procedimento de tráfego visual na pista 28 ou 10. 27, não prossiga no corredor Interlagos. Corredor Interlagos, Força Aérea 2733, reporte passando Paripe. Afirmativo, corredor Interlagos, reportará passando Paripe, 2733. Gente, mantendo a altitude de 1.500 pés, Força Aérea 2733. 1.500 pés, 2733. Terceiro controle 1 na 935, tem um bom voo, sua decolagem foi aos 2:30. Gente, obrigado, ó, boa tarde. 1-28-8, pra 3661. Ok, vai ser uma receita 288 pra mim, né? Doutor Norte, se for afastar mais aqui, um pouco mais longe, avisa a gente, por gentileza, que a gente passa o controle. Afirmativo, pode passar e informaremos a torre 01. Pessoal da 60, está livre da restrição da carta aí, 5489? Está livre, 5489. Obrigado. Está livre de voo 170, chegada a carta. Azul 483, identifica a vigilância 360, reporte a gás ao terra 127-3. Firmo, pronto a gás. Muito bom dia, Webjet 6721, no próximo ao ponte de espera 28, pronto. 61 na 3A200, identifica a vigilância Salvador, reporte 500. 1-0-0, 8-9. 3A decolagem, piso 28, passaria 2-2-3-0. Tá, 3-1-9-2 para o táxi, POB 8-8, autonomia de 3 horas e 10, alternativa Natal. Total 9-8-9-1 na 3A200. Pois Alfa e próxima Golf vai chamar a torre 1-8 decimal 612. Ajuste 1-0-1-2, tem um bom voo, boa tarde. Fecha 3192, Aquilo Alfa Golf 1802, boa tarde, está 3192. Romeu Sierra November Victor, pronto para cópia. Romeu Sierra November Victor, está autorizado para Guanambi. O Nirvoo autorizado 300, a rota é DCT, decolando da pista 107, com curva à direita após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após DCT Guanambi. Transponder 5042 e a frequência do controle 119.35. Mas só para evitar, tá 2 mil pés, curva na direita, nível de decolagem, vento de 190 graus, 8 nós. Nível de decolagem direcionando, só curva na direita após 2067, 18 anos. Salvador, guardião 01, nós vamos ter que avançar mais de 5 milhas, gostaria de passar para o controle, terceiro. Poxa, chame o controle agora, então, 119.35, tá? Mantém sempre em 500 pés, tem que levar ingressão tráfego no circuito aqui da FAB, a 1.500, tá? No, na pena contra o vento 28. Afirma que no máximo 500 pés, queremos até a marcha aqui no setor, 01. Chegada, Cari, aguarde LS Zulu para pista 28, ajuste 1-0-1-2, boa no 648. Estou aqui usando 5-0 na chegada Karen, 1-0-1-2, gol 1-6-4-8. Guardião 01. Guardião 01, mantém a regra de voo visual, você passa para o regresso, Guardião 01. Passará para o regresso, Guardião 01, acho que ele passou. Zono, contato radar, vigilante, se mantém 310, na saída Arão. 310 na Arão, 672 Zona. Passaria 2230, controle? Como você, cara? Intercepte a radial 275, subindo para o nível 80, você vai para as comunicações, a nivelar direto Vitória da Conquista, passaria 2230. Afirmativo, foi instruído então a fazer a curva direita, interceptar a radial 275, caso falha, passar o nível 100, voa direto Conquista. Afirmativo. Irão interceptar para desvio de aeronaves e sequenciamento junto ao centro. Ok. Salvador, Azul 4064, bom dia com a Vitor, chegada Cari, descendo para 160. Boa tarde, Azul 4064, chegada Cari, desça e mantém nível 060. Aguarde LS do Lu, pista 28, ajuste no 012, Azul 4064. LS do Lu, chegada Cari, descendo para 6000, 4064. Agora vou dar alta curva agora, sujeitou direita para sequenciamento na proa 120. Você vai para as comunicações nessa proa. Ao cruzar a radial 180 de Salvador, vou ir para o Cari, para o perfil da chegada Cari e o final LS do Lu, pista 28. Gabriel, para o Cari, 120, porque você está limitado pela 180. Ativo, mantendo ainda 040 atingir. Controle Salvador, boa tarde, 1675, formação WISC. O número 675 é o controle, desça e mantém o nível 070 na chegada Cari, guarde o LS do Lu, pista 28, ajuste 10, 12, aguarde LS do Lu, confirmando, o número 75. 070 Cari por Zulu da 2875. Controle. Eu vi aqui a área de... Vou seguir agora para o voo em Aratu, Índia. O trabalho que a gente está fazendo. Até 3.000. Posso continuar prosseguindo para Salvador para pouso, Índia Golf Delta. Irá para o setor da base e aérea de Aratu? Não, é só sobrevolver aqui. Eu conheço a base aérea de Aratu. É... Posso trabalhar de porta, então, só sobrevolver, depois vou para um outro ponto de avisa. Sim, Azul 4064, reduz a velocidade para 2509. 2509-4064. Cono 648, desça e mantenha 030. 030-648. Azul 4064, desça e mantenha 050. 050-4064. Cono 675, desça e mantenha 060. 060-675. Isso, agora na frequência, 1288. 5489, chama em Recife, na frequência, 1288. 1288 para o trip 5489. Irma, tio. Obrigado, boa tarde. Boa. A próxima rotatória, do Santos 33. Chame torre 118.6 para ingresso seguro de tráfego, Força Aérea 2733. 118.6, 2733. Enquanto os quatro pouso permanecem no 7 de bomba. Esse tráfego está com remetida. Poxa, falando que vai ficar subindo o tráfego de Salvador, tá? Estamos com uma aproximação de 3 aeronaves inicialmente. É, pode ingressar na perna contra o vento da presente, reportar aqui no Traverso Norte, a torre de controle. O Forceira 2333, mantendo mil pés. Vamos tráfego do aeroporto, a polícia militar, bem no setor aqui do norte do aeródromo, mantendo 500 pés de missão policial. A Afirmativo, deu 733, vai entrar no drone na perna 4 ventos e vai ficar aguardando tomar instruções até 7 do helicóptero. 2733 mantendo 1500. Já escuto, confirmando a pista em 11 a 28, confirmando. 4064, vetor, curva direita, na crua 070, desça e mantenha 4000, se houver para as comunicações, na radial 110, voe para o ZAM, para o final S, Zulu, pista 28. Pode ser pelo motor da presente, reporte atingindo, ajuste do altímetro na 012, vento de 190 graus agora com 101. 2736, deixando para meu pé, está ingressando agora a perna contra o vento. Claro, curvando à direita, interceptado pela Aron, 3192. Controle, passarei 2230, passou exatamente uma centena agora, pode voltar de Vitória da Conquista. Não, não mantenha devido ao tráfego à sua frente. Mantenha a rádio 275, chame Recife agora na frequência 1288, passarei 2230. Afirmativo, você é Recife 1288, passarei 2230. Atu 4064, controle. Série 2733, também bloco seu tráfego. Tem condições de girar a base curta da 28 ou até precisa alongar a contra-vento da 28? Tem condições de base curta, tem a direita, 2733. Positivo, então está autorizado. Quando pronto, reporte tirando base 2733. 2733 reportará. ILS Zulu após CARI, usando na ILS Zulu. Gente, descendo então para 040, direita proa 080, ao falhar, radial 130, esquerda, interceptar CARI e Zulu. Firmo. Turno 648, desse mantém 2000, autorizado ILS na posição Uzan, turno 648. Firmativo, descendo para 2000 e Uzan, autorizado ILS, turno 648. Objeto 6721, chame Recife agora, na frequência 12085, objeto 6721. 2685, bom trabalho, bom dia. Vida autorizada, cabeceira 28, vento de 200 graus com 109, sou fora 2733. Sou fora 2733, vim todos, nada do jeito. Tá, tô usando ou vai tocar MT? Vai tocar MT, 2733. Sim, então, tô autorizado. Está em contato com a radar vigilância, sou mantém o nível 300, Serra 90 Vitor. Eu mantém 300, Serra 90 Vitor. Estou ligando o 675. Perfeito. Siga. Confirme se a pista está com a interrupção, conforme notança. Os últimos 90 metros que estão impraticáveis. Ok, obrigado. Nada. Azul 4064, disse mantém a 3000. 3064, posso voar para o 060 para evitar as formações da frente? Para o controle, prossiga. 4064 para o 60 para evitar a formação. Gente, autorizado 60. O limite agora então é a radial 100 inbound, 4064 para azul. 100 inbound, é o limite, voando para o 60, baixando para. Três. 4064, esquerda agora até pro 30030, azul 4064. Esquerda 30 4064. Mantém mais ponto 75 devido a algum tipo de frente, né? Confirmando Recife 1 2685, câmbio 2685, grato 3192.